ficar solteiro é bom demais, Marcela. É bom demais. Você me deixou assim, na solidão e sem saber pra onde ir. Eu reconheço que também tenho defeitos, mas você brincou comigo. Agora se arrependeu e se deu conta que o nosso amor morreu. Tá implorando pra voltar, mas o seu coração pra mim tá de castigo. Como diz aquele ditado, melhor sozinho do que mal. Eu tô bem melhor assim, sem o quê, sem o quê? Agora que eu tô beijando e bebendo todas, já bebi tanto que até perdi. Quem tá solteiro canta, quem não tá também. Fica solteiro é bom demais, vem, vem. Eu tô melhor assim, você não me fez bem. Se quer me encontrar, tô na balada. O povo aqui já sabe, eu não sou de ninguém. E fica solteiro é bom demais, vem, vem. Eu tô melhor assim, você não me fez bem. Não quero viver preso a você. Melhor você tentar me esquecer também. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu tô bem melhor assim, sem você. Olha que eu tô beijando e bebendo todas, já bebi tanto que até perdi as contas. Hoje eu só paro quando eu te esquecer. Ficar solteiro é bom demais, nem vem. Eu tô melhor assim, você não me fez bem. Se quer me encontrar, e o povo aqui já sabe, eu não sou de ninguém. Ficar solteiro é bom demais, nem vem. Eu tô melhor assim, você não me fez bem. Não quero viver preso a você. Melhor você tentar me esquecer também. Ficar solteiro é bom demais, nem vem. Eu tô melhor assim, você não me fez bem. Se quer me encontrar, tô na balada. Não sou de ninguém. Ficar solteiro é bom demais, eu tô melhor assim. Eu não quero viver preso a você. Melhor você tentar me esquecer também. Esquece. Que ficar solteiro é bom demais. É bom demais.